favor, me faz raiva. Eu não quero te querer. Não me atende, não responde. Quando eu procurar você, você ainda é legal. Fala bem de mim, acha tudo isso normal. Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar. Me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe ser eu. Pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto, pra me torturar. Para de ser perfeito, arruma uma treta, não preciso sofrer. Só me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer. Eu pego outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto, pra me torturar. Para de ser perfeito, arruma uma treta, eu preciso sofrer. Só me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer. Alô, meu parceiro Rugeni 3S, sempre será segredo. Alô, campeão, tamo junto, Rugeni Mil. Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal. Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar. Me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe ser eu. Pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto, pra me torturar. Para de ser perfeito, arruma uma treta, eu preciso sofrer. Só me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer. Pega outro na minha frente,